Compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! Estamos de volta para mais um Parolando, agora sobre o episódio 65 de Breaking Bad. E para fazer este Parolando comigo, não poderia trazer outro viciado que senão o senhor Gabriel Webler. E aí, meu gordinho? É, né? Pelo menos no Parolando eu participo. Obrigado, FHP. Vai reclamar de novo, que nem você fez nos recados? Óbvio. Ah, então aproveita aqui o Parolando e deixa a tua opinião. O que é que tu acha de Breaking Bad? Cara, Breaking Bad é uma série que você acabou destruindo comigo com essa série, cara. Não tenho o que falar dela. Não tenho o que falar. É, mostra o extremo completo que um pai pode fazer pela família. Só que ele chega num ponto que você fala, caralho, por que, que ele continua? Já acabou. Ele já tem o dinheiro. Por que ele vai continuar? Isso, vamos evitar os spoilers, né? Que a galera já deve estar toda viciada. Eu, por exemplo, até esse presente momento, uma semana depois do episódio do Paranerd, eu já completei a segunda temporada do Breaking Bad. Então, muito vamos bom. Evitar os spoilers, tá? Segunda temporada, tá? Eu acho que você já conhece o Gustavo Fring. Sim, já fui apresentado a Los Pollos Hermanos. Cara, é um absurdo, cara. É muito legal. Pô, e na boa, por mim, ele virava um pai solteiro tranquilo. É, mas é que ele curte demais a família, né? Caraca, a Skyler, é o maior. De início ela começou legal, tranquilinha e tal. Mas porra, a mulher não consegue reconhecer o que o cara fez pela família dele. É, mas ela não sabe o que o cara fez pela família dele. Ah, né? É, você tá na segunda temporada ainda, é verdade. Ah, tá, obrigado, viu? Eu te agradeço muito se você não comentar isso. Muito obrigado. Só pra você ter uma noção, ela é a mal agradecida do deixa pra lá, entendeu? Ah, isso eu já percebi desde a primeira temporada, pô. Bom, falando em Breaking Bad e Los Pollos Hermanos, nós não podemos esquecer que o episódio passado foi uma parceria do Paranédia com a maravilhosa Fiction Corporation. Yeah! Que você tem lindos. A falar sobre seus lindos? Não, melhor, seus landos, putz, viu, cara? Ô, camisa bonita aquela. Cara, eu vou ser obrigado. Hoje é dia, estamos gravando dia 28. Quarta-feira é dia 30, já recebo. Vai rolar. Dá pra comprar, Alexandre, essa camisa? Dá, ué, já tá à venda lá. Muito bom! Mas quem não tiver afim de comprar ainda pode participar do concurso cultural, que o Gabriel não pode, por isso ele vai ter que comprar a camisa dele, né? Porque... Que para você participar basta ir até o episódio 65, o link vai estar aqui embaixo, e fazer um comentário respondendo a questão: o que você faria se você soubesse que tem apenas mais um ano de vida? Responda, ainda tem muita chance, porque pouquíssimas pessoas responderam a pergunta, hein, gente? Então olha que tem muita chance de ganhar esta sensacional camiseta Los Pollos Hermanos, que está realmente linda lá na Fiction Corporation. O Alexandre da Fiction, vou te contar um negócio, o cara tem um bom gosto pra fazer estampa de camisa, que é uma coisa de louco. Você não acha não, Gabriel? Pois é, mas o pior é aquela coisa, eu podia ter pensado nisso antes, mas não consegui. Meu cérebro inferior não permite. Tá certo. Cara, mas o que eles fazem é aquela coisa também, eles começaram a fazer isso A gente deve ter uma galera aí querendo correr por fora, mas, cara, com a qualidade que eles fazem as camisas, não é difícil pra caramba pra bater. Com certeza, com certeza. Agora, sobre o episódio em si, nós temos várias formas de contato para o Paranerdia, né? Se o ouvinte, além de fazer comentários, quiser também mandar e-mails, faz de que maneira, Gabriel? E-mails, vamos lá. Modo preguiça. Você tem no site um botãozinho na sua esquerda, que é o desenho de um envelope. Eu tenho que explicar como é um envelope? Não, vai embora. Muito bom, você clica ali, aí você preenche com seu e-mail bonito, seu nomezinho, o assunto do e-mail e a mensagem que você quer mandar. Olha que coisa difícil. E no modo não preguiça, como é que é o e-mail do Paranerd? paranerd@paranerd.com.br. Muito bem. E se quiser mandar um pio pra gente, faz como? Você vai lá no site do Piador. O Piador. Se você quer mandar, você tem que mandar pelo Piador, porra. E lá você vai procurar por @paranerd. Olha muito, que dificuldade. Muito bem. E se quiser mandar um recadinho pra gente no mural do Facebook, faz como? facebook.com/paranerd. Ou então, se você escreve face, põe fb.com/paranerd, também funciona. Tá certo. Andanças na podosfera. Nós tivemos algumas andanças nesses últimos 15 dias. Eu, por exemplo, estive no MasmorraCast número 39 do Cine Masmorra, da nossa querida amiga Angélica Hellis, e estive lá com o Noriega e com o meu querido amiguinho Bruno Costa lá dos Cinéfilos para falarmos sobre filmes de professor no episódio que eles chamaram de Aos Mestres, o Nosso Carinho. Olha, bonito, original, mas bonito, legal. Ah, também foi, porra, mas o, vamos dizer que foi muito bem sacado, porque ela lançou o episódio exatamente no dia 15, no dia dos professores, porra, cara. Porra, é. Aê, congratulations pra você, atrasado pra cacete. Não, pô, você também, você já foi professor, não, você também merece. Fui, bom uso do tempo verbal. Eu também participei do Cinecast Cult lá dos nossos queridos amigos do Cinéfilos, falando de um filme que eu tenho certeza que o Gabriel não gosta. Tô esperando pra dar chilique. Pink Floyd The Wall. Bruno, eu não vou xingar você. Eu não vou xingar você. Muito menos o Asa Noturna. Tá, pronto. Dê sua opinião sobre Pink Floyd The Wall, Gabriel. Me recusa, ele não me chamou pro programa, então não vou falar mais nada. E eu não fui o único que saiu andando pela podosfera fora. Você acredita que nossa querida Pimpolha, nossa mascotinha Clarice, foi chamada para uma leitura de e-mails no Telhacast 51? Saidinha pra caramba. O AFX criou um monstro. Muito boa essa. Bom, e vamos agora aos comentários do episódio 65 do Breaking Bad. O primeiro comentário que tivemos lá no cast foi da Madame Dona Ira Croft, lá do Mundo Freak. Ela diz o seguinte: nerds falando de drogas. O que uma série não faz com a pessoa? Ficou ótimo o programa. Beijos, né? Só assim pra uma série de sucesso pros nerds falarem sobre drogas, né? Pô, cara, mas é que tá, mas tem outras séries de drogas que fala de drogas, não teve, não? Não sei, não assim tão descaradamente, eu acho que não, mas tá bom, não importa. E quem mandou o próximo comentário, Gabriel? Nossa, eu não consegui. Quando eu li o nome dele, eu li o nome dele. O próximo comentário é do Caio Hansen. Só que na minha cabeça veio o Kai Hansen, acho que do Halloween. Não, é o Kai Hansen. Como assim, Kai Hansen? Não. E ele botou o seguinte: daí uma série que estou devendo assistir. Sempre achei ela sensacional e agora fiquei com mais vontade ainda de ver. Parabéns pelo cast, meu querido. Se você ouviu o programa e ficou maluco, cara, continua vendo. Continua vendo, tá bom. E o próximo comentário? É dele. A LX. Lá. A gente faz assim, até parece que eu não botei de propósito pra eu ler o dele, né? Mas tudo bem. É, tá bom. Né? excelente podcast. Aí ele vem com uma piadinha que o cara é engraçado, que ele faz uma piada que se eu ler não vai ter a menor graça, porque a porcaria da piada é escrita. O cara botou Breaking Bad, Bad com B-E-D de cama, né? Pra depois botar Breaking Bad com B-A-D de ruim, né? Então... É, o LX, ele anda escrevendo umas palavras erradas aí, fica comprometendo as pessoas pelo Twitter, mas não vamos entender por isso, com isso não. Continua aí. Tá. Sabe então... do que eu tô falando. O Breaking Bad é um seriado que estou ensaiando para assistir tem algum tempo. Bom saber que ele tem no Netflix. Em todas as temporadas lá. E outra coisa, como é uma pessoa ensaiar pra ver a série? Ele pega e fica, ele fica assim, ó, olha, ele vai, ele senta no sofá e fica, ó, vou ver. Opa, aqueceu, opa, vou ver. Ele fica assim no sofá. Ele tem uma razão muito boa pra não ter visto Breaking Bad ainda. É porque ele, no momento, ele tá ocupado com o One Piece, recomendação minha. Até tua, LX. Bom, aí ele termina com parabéns pelo programa, abraços a todos, a LX. Muito bem. E quem mandou o próximo, Gabriel? Eita, rapaz, esse cara aqui é bom. O Drug. Ele começa assim. Breaking Bad é simplesmente sensacional. Pronto, não precisa escrever mais, não precisa ler mais nada. Meu resto, seu preguiçoso, anda. Pô, brincadeira, hein? Demorei muito, tá enfatizado, muito tempo para começar a assistir essa série e comecei pelo mesmo motivo que alguns comentaram. A série estava bastante comentada pelas atuações sensacionais dos atores. Eu vou começar a falar comentando assim aleatoriamente agora. Uhum. Escreveu muito. Comecei sem muito interesse e simplesmente me apaixonei. Somos dois, família. Ainda assim, assisti a primeira temporada em um fim de semana e assisti uma boa parte da segunda temporada também. Só parei de assistir por mesmo por Doctor Who. Caraca, essa série é uma desgraça na vida da pessoa. Doctor Who é... Não, eu tenho medo, cara, que eu não vou conseguir acompanhar Doctor Who. Ah, você vai dizer que você ainda não pegou Doctor Who pra ver? Doctor Who, eu já me convenci de que é igual ao X-Men. Você vai começar a ler desde os anos 50? Não precisa. Assiste de 2005 pra frente, ô criatura. Pode tentar assimilar, mas vamos ver. Doctor Who roubou minha atenção e fiquei meio que mais apaixonado pelo Doctor Who. Tá, significa, mas vambora, segue. Significa. Vamos lá. Mas sinceramente, eu aconselho a todo mundo que gosta de série, assista Breaking Bad, por que arrepender? Está tudo ali. Tem drama, tem comédia, tem ação, tem suspense, tem tiroteio e atuações idem. Sem falar que você tem também, né, meu querido? Tensão foda, você fica assim dormindo, você fica preocupado, agoniado. É foda. Aí eu ficava com a mão suando assistindo, tinha que ver. Parece que escorregando na minha mão. Ou seja, é uma série completa, justo. Mais uma vez, acertou em cheio, amigo Nerdmaster. Meus sinceros parabéns. Aí. O próximo comentário é do Tiron. Se é que a pronúncia dele é essa. Ele diz o seguinte: excelente cast, só ficou uma informação incompleta. Isso agora é spoiler pra quem não assistiu, mas também a gente já tinha falado disso no cast, então tanto faz. Os cristais que o Walter começa a produzir são transparentes e não azuis no começo. E só depois é que eles têm um problema em arrumar matéria-prima para produzir a metanfetamina, que eles vão atrás da metilamina. E aí sim a parada fica azul. Então fica valendo como spoiler, mas não é um spoiler assim tão grande também não, né, Gabriel? Pois é, mas é uma parada legal isso, né? Da metilamina. Não, dele passar a sintetizar a sintetizar quase tudo, que é pra fazer a parada mais pura, né, cara? Sim. No mercado é foda. Muito bom. E quem mandou o próximo comentário? Foi um comentário enorme, né, gigantesco. Pois é, foi do Radoc Lobo. Olha, tem uma rua no Rio de Janeiro que se chama Radoc Lobo. Radoc Lobo. Vamos lá, eu não gosto muito de séries, mas essa parece interessante. Bom, deixa eu deixar uma coisa como defesa do Haddock. Ele também teve uma parte que ele respondeu a pergunta do concurso. Então o comentário dele tem mais algumas linhas, mas a pergunta, a resposta dele eu resolvi cortar da leitura porque não convém, para não dar ideia para os outros, para outras pessoas que queiram participar, né? Essa parte convém ler aqui no Parolando. E o último comentário, quem fez foi nosso querido Igudima. Ele saúde, disse... É, saúde, muito obrigado. E ele disse o seguinte: fala pessoal, tudo bom? Tudo bom, Gabriel? Tudo bom. Tudo bom. Muito bom o podcast, parabéns. Bom, vocês vão puxar minha orelha de novo, mas eu não assisti Breaking Bad. Fazer o quê? Não posso fazer nada. Ai, ai, ai. Está na fila do Netflix após o Doctor Who. Vai demorar. Vai demorar. Breaking Bad vai acabar. Vão fazer um remake. Vai ter especial de Natal. Com Walter distribuindo cristal pra todo mundo e você não vai ter terminado de ver. Tá bom. Mas eu vou assistir, parece ser muito bom. É isso, valeu de novo. Realmente, valeu de novo mesmo, Igudima. Você é um cara sensacional. E vamos mandar agora abraços, Gabriel. Abraços pra quem comentou no Parolando 64, que afinal de contas, quem comenta no Parolando também merece a nossa consideração. E quem comentou primeiro lá foi o nosso querido inimigo, Alex. O ALX, que gostou da recomendação do Nerd Master Seal of Approval para o Jurassic Cast. Pô, eles mereciam, meu querido. Não tem mais o que falar. Pra quem mais mandamos abraço, Gabriel? O cara do nome da rua, Radoc Lobo, que sugeriu o Notórios Nerds com o Nikola Tesla. Olha que legal, vai ser eletrizante esse. Vai ser eletrizante esse. Eu diria até que a gente pode até fazer um raio mortal depois dessa, né? O outro que mandou também comentário no Parolando foi o Igudima, que adora os malucos do Jurassic Cast. Quem não, né? Pois é. E um último abraço vai pra quem, Gabriel? Grug, que tentou justificar o porquê dele não ter assistido ainda os filmes do Romero. É, ele disse que os estudos dele pra mestrar RPG, ele só se preocupa em ver algumas cenas e não o roteiro todo, tal e coisa, mas... Seu herege, maldito Demio. Bom, então ficamos por aqui. Fiquem agora com o Nerd Master Recomenda, que tá muito legal. E um das crônicas nerds que, sinceramente, eu tenho o maior orgulho de dizer que tá bem editado pra caramba. Fui eu que editei, sim, mas modéstias favas. Essa aqui, vocês vão ver que é uma das melhores crônicas nerds que vocês já ouviram. É isso aí. Eu nem ouvi, mas eu sei que tá bom. É, né? Tá bom. Um abraço, Gabriel. Um beijão pra você, meu querido. Beijo, meu povo. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él, porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel, nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado. Nerd Master recomenda. Para mais um Nerd Master Recomenda, eu trouxe um dos meus mais queridos amigos da podosfera brasileira, que tem, na minha opinião, um dos mais úteis podcasts da podosfera brasileira, que é o senhor Boris Depredo, Aspiracast. Saudações, Boris. Saudações aspiranticas, senhor Nerdmaster, meu próprio amigo. A gente até teve uma época que a gente brincava de arqui-inimigo, né? É, mas agora você trocou isso com o ALX, então eu... O LX entrou na minha vida pra ser meu arqui-inimigo, então... É. Você precisa de um arqui-inimigo pra sua vida, é uma questão de... É o que dá ficar usando avatar de super-herói, né? Mas é um prazer estar aqui neste Parolando, olha aí, eu e o aspirante profissional no Parolando, rapaz! Já que você mencionou o que é o aspirante profissional? O aspirante profissional é um site que tem como intenção básica levar para as pessoas normais informações normais sobre as profissões normais. Basicamente é isso. A ideia principal do site, quando eu criei, era... Meu, se eu tivesse um site que me dissesse o que faz um fotógrafo antes de eu ter que estudar, quebrar a cara, descobrir que não era o que eu queria, etc., pô, eu talvez não tivesse escolhido, feito uma série de escolhas na minha vida. Então, o intuito é levar essa possibilidade para as outras pessoas também. E junto com o site veio o AspiraCast, né? Sim, o AspiraCast. Na verdade, assim, a ideia inicial era criar um podcast. Mas eu não sabia, na época eu não sabia exatamente que temática abordar. Eu achava que eu não era nerd o suficiente para falar de nerdice, eu não assistia série tanto para falar de série, não jogava tanto para falar de jogo, não via filme tanto para falar de filme. E fiquei procurando um tema. Quando eu resolvi que o tema seria esse serviço, né, de informar sobre profissões, o site veio como ideia secundária. Então, o site nasceu por conta do podcast. Sim, é igual para a Nerd, né? O site nasceu por conta do podcast, mas o site agora já tem pernas próprias. Ele não é sustentado apenas pelo podcast, né? Sim, o site hoje a gente tem outros serviços lá dentro, e o AspiraCast é um braço, né? É mais um desses braços do site. Só que a ideia de criação do site surgiu pelo podcast. O AspiraCast ainda é hoje em dia, vamos dizer, o carro-chefe do site? Então, eu não posso dizer que é o carro-chefe, porque depende do que você quer, do que você está falando, né? Se você está falando em carro-chefe em termos de publicidade, essas coisas, não, eu tenho outras coisas que hoje ainda são mais interessantes dentro do site. Porém, o AspiraCast é a menina dos olhos, né? Eu acho que produtos em áudio dentro do aspirante profissional são as coisas que eu particularmente mais gosto de fazer. Até pela minha formação, eu sou locutor, formado, etc, etc. Ótimo, muito bem. E o que mais a galera encontra além do AspiraCast lá no Aspirante Profissional? Redige aí o menu. O menu do Aspirante Profissional. Então, lá nós temos uma série de colunas. A gente fala muito sobre emprego, sobre carreira, sobre o mundo corporativo, sobre empreendedorismo. Temos temos vagas de emprego, né, que nós publicamos, e não são vagas que se encontram em qualquer lugar. Nós recebemos de uma lista de headhunters essas vagas, publicamos só as vagas que nós achamos que tem perfil para as pessoas que estão dentro desse escopo que a gente determinou. Nós temos coluna sobre língua portuguesa, coluna sobre profissões, coluna sobre amenidades do mundo corporativo. Então tem bastante conteúdo para consumir lá dentro do aspirante profissional. Eu particularmente gosto muito do Fogo no Aspira. O Fogo no Aspira é um dos grandes lamentos que eu tenho, porque infelizmente o Evan Fire, que fazia o Fogo no Aspira, não tá dando conta de fazer mais. Mas a ideia, o que ele publicou já tá lá e vai continuar por lá. Ele ouvia o episódio e fazia em uma imagem o que ele viu de mais interessante dentro do episódio. E era sensacional. Cada vez que vinha uma ideia completamente diferente. O Evan Fire é muito criativo. Um abraço para ele, se ele estiver me ouvindo. Um abraço também, que eu sou muito fã deste puto. Agora, falando em outros putos, o AspiraCast começou primeiramente só contigo, né? Sim. Era um voo solo, era você e um convidado, normalmente, nos primeiros episódios era assim, né? No primeiro, na verdade, eu criei o podcast na intenção de ter perto de mim um amigo que estava na Itália até então, né? Eu queria fazer com ele, e a gente começou, o Alena Pony, ele tá nos primeiros episódios. Só que logo ele não era a vibe dele, então ele acabou tocando outros projetos. E eu acabei agregando novos formatos aos episódios, até o formato que a gente encontra hoje, onde tem eu e sempre dois ou três aspirantes, né? Ou pessoas selecionadas que ficam entrevistando o próprio profissional que está lá sendo dissecado, né? Que está sendo autopsiado ali. E dentro dessa equipe nós temos celebridades do mundo podosférico, como a Madame Dona Alcita, né? Do Pauta Livre News. Alcita pode arroz e arroz de festa. É arroz doce. É o nosso bombom, né, do podcast. Eu tenho assim o prazer de trabalhar com algumas pessoas que eu gosto muito e que eu não foram acasos, né? A Alcita não veio pro podcast porque, ah, ela apareceu e não tava fazendo nada. Não, eu fui atrás dela, eu queria que ela participasse. Sempre gostei muito do trabalho dela, e aí depois de uma série de negociações e insistências, ela veio trabalhar com a gente. Ela não só participa do podcast, ela também tem a coluna dela, ela ajuda com a parte de conteúdo do site. Temos lá Nelson Portugal, o Nerd Undertale, que sempre está participando com a gente. Agora também adquirimos mais uma pessoa extremamente, que eu fico muito grato de ter comigo, que é a Pandora, que é uma social media que é muito amiga nossa e que eu consegui trazer, e que está trabalhando não só também no podcast, mas em outras áreas. Aí tem um monte de gente, Lucas Amura, que está sempre com a gente, não necessariamente em voz, mas sempre participando, colaborando muito. Tem Sidney Depré, meu primo, que participou de uma série também de episódios. E fora os amigos, né, da Podosfera, que eu sempre convido para participar, eventualmente, dos nossos episódios. As participações do Sidney, eu ia gritar agora, nepotismo, mas não é o caso. Não, mas o Sidney foi engraçado porque, assim, quando a gente conversando, foi no comecinho mesmo, eu tinha acabado de entrevistar, acho que o sexto convidado, estava bem no começo, a qualidade bem complicada, ele ficou maluco com a ideia, quando ele viu como que era, qual era a intenção, ele falou, meu, vamos fazer, vamos ficar junto, tal, não sei o quê. E a gente fez uma série com ele também, até que a vida o levou pra longe e ele tá hoje trabalhando no Rio de Janeiro e não tem mais a mesma condição de estar gravando com a gente. Mas sempre que pode, ele tá perto, ele aparece, ele é lembrado. Sidão, um beijo pra você. Seu Sidney, o senhor já está convidado aos podcasts em botecos, tá? Pelo menos alguém da família Depre tem que participar. Pode ficar à vontade pra chamar, eu tenho certeza que ele vai. Ele tá em Resende, que é um pouquinho longe, mas pra ele ir de Resende pro Rio de Janeiro é um tirim. É um tirim. Atualmente, o AspiraCast está com quantos episódios? Atualmente, nós estamos com 46 episódios. E tu ainda tá naquela de falar XXVXXVV do... Então, são aquelas ideias que você, no começo, não tem noção do quanto vai ficar insuportável de fazer. No começo, quando era I, né? I. Era super fácil de fazer, né? Agora, não só tem que fazer, como tem que lembrar como que é o raio do número em numeral romano, né? Mas a gente ainda faz, sim. Agora, mudando um pouco o jeito de fazer, mas continua lá. Os numerais romanos sempre pautando os nossos episódios. Dá certo. Só tá faltando a minha participação logo. Eu já falo logo, não quero nem ver. Mas aí nós temos que pensar, porque é engraçado que várias pessoas me falam, ah, me chama, mas, meu, tem que ter a ver de alguma forma com o tema, né? Porque senão não orna, né? Tá muito fechadinho, e eu também, a gente não costuma fazer episódios com muitas pessoas. Então tem um número certo, sempre sobra uma, no máximo duas vagas, assim, pra convite, tem que ter alguma coisa a ver com o tema. Eu já falei que eu posso falar de professores, você não quer... Não, calma, ainda não fiz o episódio de professor, olha você se acelerando. Seu chato. Agora, falando sério, Boris, o que eu mais curto no AspiraCast é justamente esse sentido de não fazer um podcast só pra ser um podcast, fazer um podcast com sentido, com um serviço mesmo... Vamos dizer, porque não, um serviço público, né? Porque não é um podcast engraçaralho, apesar de que tem muito episódio que eu caí na risada, realmente com as participações sempre hilárias do Nelson, né? O Nelson é uma entidade quase na podosfera brasileira. Agora, pô, o serviço que tu presta, cara, com este AspiraCast é uma coisa realmente emocionante. Você está de parabéns, seu BGP. Ah, muito obrigado, mas eu queria dizer o seguinte, a ideia... Eu sempre, na minha vida, eu não gosto de fazer as coisas só por fazer. Tem que ter um sentido. Mesmo que não tenha um alcance gigantesco, tinha que ter um sentido. Então, quando eu quis fazer, eu falei assim, pô, seria legal mostrar para as pessoas coisas diferentes do que a TV mostra. Porque você vai ver uma entrevista de um arquiteto na televisão, você vai ver do melhor arquiteto, do mais famoso, do que deu um boom da arquitetura, e que não vai ser a realidade de 99% dos arquitetos que estão na faculdade de arquitetura. Então, a ideia é exatamente essa, é mostrar a realidade o dia a dia da profissão para essas pessoas que querem e não sabem muitas vezes o que acontece dentro do dia a dia do profissional. Então tem que ter um sentido, mesmo que a gente faça piada, faz graça, eu não tenho intenção de ser sério, de ser só informativo, a gente às vezes foge do tema, escapa, faz temas mais soltos, mas a ideia é sempre prestar algum serviço de alguma forma. Excelente, excelente. E é exatamente por esse motivo que o senhor é o mais novo proprietário de um Nerdmaster Seal of Approval. Muito obrigado, seu Chacrinha, seu Nerdmaster, por esse prêmio. A gente fica muito feliz. Não, na verdade a gente fica feliz de verdade, porque é saber que outras pessoas estão ouvindo, saber que a mensagem está chegando, né? Lógico, gostaria que pudesse falar para o mundo inteiro, mas, pô, Nerdmaster ouve, indica, presta atenção, tá lá, ele tem um podcast, é bacana, saber que a nossa voz está sendo propagada é muito legal. Cara, meus retweets são sempre seus, meu querido. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Eu vivo por retweets, viu? Então ficamos por aqui, queridos ouvintes, e fiquem agora com as Crônicas Nerds. Vamos lá. Crônicas Nerds. O conto de hoje chama-se Promessas e Mortos e foi escrito por Daniel Rossi. França ocupada, dezembro de 1943. Seu nome era Topher McGuinness. Era um agente do MI5, o Serviço Secreto Britânico. Tinha passado poucas e boas desde que tinha sido lançado de paraquedas atrás das linhas inimigas. Porém, sua aparência e o francês perfeito o tinham tirado de várias enrascadas desde então. Sua missão o levara até aquele beco escuro. Era arriscado estar ali após o toque de recolher, mas a discrição era importante nesse caso. E a luz do dia poderia facilitar tanto ele quanto o seu contato serem identificados como inimigos dos nazistas. Seu contato, a propósito, vinha caminhando tropegamente pelo mal iluminado beco onde o agente o esperava. Seu nome era Jean-Michel Tissot, um escritor de contos infantis e membro da resistência francesa. É uma boa noite para um Cabernet Sauvignon. Tissot pronunciou a frase de identificação. Prefiro peixe com fritas, respondeu McGuinness. O escritor então se aproximou mais e uma das fracas lamparinas que iluminavam o beco permitiu que McGuinness visse seu rosto. Tissot era baixinho, com um rosto gordo e com uma calvície pronunciada. Suava profusamente, o que indicava McGuinness que, apesar de membro da resistência, Tissot não era um soldado ou espião de verdade. Estava ali apenas por força das circunstâncias. Ele retirou um pacote de dentro do sobretudo surrado e o segurou contra o peito. Eu não sei o seu nome e não te conheço, mas preciso lhe pedir um favor. Estou lhe entregando este livro para que ele cumpra o seu propósito. Na contracapa existem dois nomes e um endereço na Alemanha. Não sei se estarei vivo até o final disto tudo, mas gostaria que um exemplar dele, mesmo que ele nunca for publicado realmente, chegasse a este endereço. Lágrimas escorriam pelo rosto de Tissot. O agente McGuinness não sabia, mas naquela semana, a mulher e filhos de Tissot tinham morrido atropelados por um oficial alemão que havia bebido demais no seu dia de folga. McGuinness olhava meio atônito para o francês e não entendia o seu pedido, mas a forma que ele o fez o deixou desconcertado. Tissot retomou o fôlego e continuou. Meus filhos não tiveram a oportunidade de lê-lo. Sei que o propósito dele não tem nada a ver com entreter crianças, mas gostaria que alguma tivesse a oportunidade de tirar um pouco de fantasia desses tempos hediondos. Farei todo o possível, não se preocupe. O espião não tinha ideia de como iria cumprir a tal promessa, mas sentia que em frente de si havia um homem que perdera tudo por causa da guerra e não lhe custava pelo menos tentar satisfazer o seu pedido. Tissu olhou nos olhos do espião uma última vez e estendeu o livro embrulhado que estava segurando contra o peito. Foi nesse momento que ele ouviu o estampido seco. A bala atravessou a cabeça de Tissu. Seus olhos se arregalaram e ele soltou um som rouco e abafado pela boca antes de cair de joelhos e, em seguida, desabar. Graças ao seu treinamento, o espião já havia se jogado no chão e rolado. Uma segunda bala passou raspando seu ouvido esquerdo enquanto ele rolava no chão, e este agora zunia. Isso não lhe impediu de ouvir o som de cachorros latindo e dos gritos dos soldados alemães que se aproximavam da entrada do beco. Escondeu-se atrás de uma coluna e conseguiu ver a motocicleta que usara para chegar até ali do outro lado do beco. Entre eles, o corpo de Tissu. Menos de 10 segundos se passaram entre o tiro e o movimento desesperado do espião. Rolou em direção ao corpo de Tissu e, com um movimento rápido, colocou-o de lado usando-o como escudo. Sentiu mais pelo menos 2 balas entrarem no corpo do francês antes que conseguisse chegar até a moto. Sabia que o final do beco era fechado, mas havia um estreito corredor onde ele poderia passar com a moto. Era a rota de fuga que havia planejado para o caso de algo errado acontecer. E as coisas não poderiam estar dando mais errado. Acelerou a moto e a fez girar sobre o pneu dianteiro e saiu em louca disparada. As balas alemãs uniam ao seu redor e ele quase caiu da moto quando uma acertou de raspão o seu braço esquerdo. A dor era forte, mas ele conseguiu passar pelo estreito corredor e sair na rua contrária ao que a patrulha alemã que o perseguia. Porém, seus olhos se arregalaram quando viu que a rua estava cheia de nazistas. Precisava desesperadamente encontrar um esconderijo, um lugar que pudesse se esconder até que pudesse mudar de aparência e entrar em contato com a resistência francesa. Havia cerca de 15 nazistas o perseguindo a pé, vindo pela abertura de onde emergira do beco. Na rua, à sua direita, havia 2 veículos com 3 soldados em cada um. Do outro lado, 2 motos com sidecar já vinham em sua direção com os soldados atirando. Acelerou a moto em direção ao único lugar que poderia usar como rota de fuga naquela situação. Um pequeno beco à frente. Se houvesse nazistas ali, estaria perdido. Mas não tinha muita escolha. Acelerou a moto e investiu em direção ao beco. Os nazistas, atônitos, tentaram segui-lo, mas apenas as 2 motos com sidecar conseguiram se aventurar pelo beco, parcialmente bloqueado com entulho e caixas empilhadas. Seguiam atirando atrás do espião, que zigue-zagueava freneticamente tentando desviar dos tiros. Quando já estava quase perdendo as esperanças de escapar com vida, sentiu a moto dar um leve solavanco, como se passasse por alguma coisa estendida no asfalto. E quando olhou para trás, viu que havia uma corda esticada na extensão da rua, na altura do pescoço dos motociclistas nazistas. O solavanco foi tão forte que eles foram jogados vários metros para trás, enquanto membros da resistência emergiam as ruelas laterais e metralhavam os ocupantes do sidecar. Mais à frente, um caminhão de carroceria fechada esperava com o motor ligado e com uma pequena rampa na parte traseira por onde ele subiu com a moto. Jogou-a no assoalho da carroceria e desabou no chão. O coração parecia querer lhe sair pela boca, e ele demorou alguns minutos para se recompor. Foi então que ele desembrulhou o pacote que Tissu entregara. O livro infantil tinha um buraco de bala no seu canto inferior esquerdo, mas, fora isso, estava apenas um pouco amassado. Leu na contracapa os nomes e o endereço na Alemanha. Tinha em suas mãos agora o último pedido deste homem. Um verdadeiro herói de guerra.